Glória a Deus. Este momento é um momento de adoração. É hora de adorar a Deus. Adoremos agora ao Senhor. Deixe de lado tudo. Adore ao Senhor. Adeus.